Estamos em direto com a BTL, a Feira Internacional de Turismo. Perguntava-lhe como é que está a correr e, claro, notícias que nos digam mais respeito aqui também à Oliveira do Hospital. Este é, como estava a dizer, e bem, um dos maiores eventos que acontecem em Portugal, e nomeadamente no que se refere a turismo, é claramente o evento de excelência que acontece em Portugal. No Parque das Nações, na FIL, em Lisboa, três pavilhões repletos do que é bom, do melhor. Do que é bom e do melhor do mundo, do país, das regiões e da nossa região e também da nossa terra. É verdade que toda a nossa região está muito bem representada nesta Bolsa de Turismo. Começamos logo pelo stand da Adiber, que juntou Arganil, Góis, Tábua e Oliveira do Hospital, onde se promove o melhor destes concelhos e de toda a região da Beira Serra. Mas também encontra na região de turismo do centro, num stand fantástico, tudo o que é bom da região centro, nomeadamente do Pinhal Interior Norte, que, como sabemos, integra Oliveira do Hospital. Mas também por lá encontra o melhor da nossa Coimbra, do nosso Fado, o melhor de uma cidade como Viseu e toda a região de D. Lafões, e o melhor de uma região que podemos denominar a região da Serra da Estrela, que de resto tem um excelente stand cheio de iguarias boas para saborear. Esta Bolsa de Turismo de Lisboa é realmente muito relevante para promover o melhor que há de Portugal num setor que é nevrálgico, que é decisivo para a recuperação de Portugal, para sair desta crise tenebrosa que estamos a atravessar. E hoje, aqui na FIL, no Parque das Nações, quem visita estes três pavilhões quase não se dá conta da crise. Tal é a magnificência do que é oferecido, do que nos é mostrado e da beleza que podemos desfrutar, que está mesmo ali, assim parece, à nossa mão. Deixem-me só fazer uma notinha muito especial para dizer que sábado é um dia muito especial porque tem uma relevância grande para toda a região da Beira Serra e também para o Oliveira do Hospital, com mais uma promoção de tudo o que é bom que está à volta do nosso concelho, da nossa região. Claro que nesta BTL se pode encontrar promoção aos melhores locais para descansar, para nos divertirmos, para saborear, quer da nossa região, quer da nossa terrinha, quer do nosso país, quer um pouco de todo o mundo. Recomendo, por exemplo, vivamente, uma visita ao stand do Brasil, que está de veras fantástico com a promoção da próxima Copa Mundial de Futebol. Também dizer que esta feira vai decorrer até o dia 3 de março e a partir de amanhã está também aberta ao público, que assim se mistura com os profissionais. E há promoções fantásticas, que chegam mesmo aos 70%. Não me enganei, disse bem, 70%. Fica o convite. A imagem da rádio está traçada. Há outras imagens no site e no Facebook da Rádio Boa Nova. E há também a possibilidade de dar corda aos atacadores, passa a expressão, e visitar a FIL no Parque das Nações e passar um dia bem passado. Que além de ter propostas tentadoras, é também uma revisão cultural de tudo o que é bom, quer de Portugal, quer do resto do mundo. Muito bem. A pergunta que lhe fazia, e estando no sítio, no local certo, a oferta, como dizia Vítor Neves, é muita. Perguntava-lhe, e a procura também é muita? Hoje a feira tinha uma afluência fantástica e hoje a visita, tal como ontem, que foi o dia de abertura, é só dedicada a profissionais. Estou convencido que amanhã e o fim de semana vai ser repleto de gente, porque é muito convidativo marcar, por exemplo, uma viagem de férias ou uma escapadinha, como se costuma dizer, a preços muito mais baixos do que normalmente podemos encontrar. Podemos dizer que o mundo faz escala, é verdade, portanto, em Lisboa, na FIL, no Parque das Nações, nesta BTL. É verdade. E está tudo muito bonito, com muito nível, fotos fantásticas, muitos bons filmes, muita promoção através dos meios multimédia. É realmente uma feira de todo o mundo. Portugal não fica atrás do que eu já vi em Itália, ou em França, ou na Alemanha. É qualquer coisa que nos deve orgulhar. E há outra coisa, permita-me que diga aqui nesta nossa intervenção, é que Portugal tem uma variedade e uma oferta que é qualquer coisa divinal. Portanto, como há pouco dizia, antes de iniciarmos esta conversa, que a BTL continua a ser o espaço de eleição para os profissionais ligados à área turística, funcionando também como o grande barómetro do mercado. Será assim? Nem mais, nem mais. E devo dizer, se me permite o sublinhado, que é muito relevante a iniciativa da ADIBER em estar presente conjuntamente com quatro concelhos nesta organização e no certame de 2013. Parece-me que juntos é mais fácil para vencer as dificuldades e juntos é mais fácil para promover o que de bom tem a região da Beira Serra. Muito bem. Vítor Neves, foi um prazer tê-lo connosco aí em direto da BTL, de Lisboa. Agradecemos também a sua disponibilidade e também a Rádio Boa Nova a fazer escala neste grande evento que é mesmo de escala mundial. O gosto foi todo meu. Um abraço para si e para quem nos ouve. Muito obrigado. Tudo de bom. Bom trabalho também. Vítor Neves, é verdade, connosco, em direto da BTL, em Lisboa.